Você está ouvindo o Mexidão Cast, oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 27. Agora realmente é o número 27. Eu sou o Thiago Mendes e esse ano passou corrido pra desgrama. Eu sou o Patrick Murta e retrospectiva sem o Sérgio Chapelein não é retrospectiva. E o meu nome é Diego Mendes e eu não consegui pensar numa frase de entrada porque estou com sono pra caralho. Ah, diga-me novidades. Conte uma coisa nova. Ah, velho, tô ralando, velho, demais da conta, final de ano. Ah. E hoje, Patrick, nós estamos com convidados mais que especiais. Olha só. O nosso amigo Paulo Henrique, olha aí. Alô, tô aí, gente. Meu nome é PH Andrade. E o fim do mundo não acabou. Olha aí. O PH Santos do Rio de Janeiro, o PH Andrade, tá aí com a gente. Não, nada disso. Eu vim primeiro, eu nasci primeiro. É Paulo Henrique de Andrade. Então agora é PH Andrade, porque Paulo Henrique é muito grande pra se falar. Puxa vida aí. E também, Patrick, um outro convidado aí, indicado pelo nosso amigo Paulo Henrique, o Fernando Pimentel. O prefeito de Belo Horizonte? Então. Caramba, o bicho não quer. Tá bem, prazer. Fernando Pimentel, excelentíssimo ex-ministro. Isso, ex-ministro. Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Fernando. Valeu, obrigado pelo convite também do PH. E esperando o novo programa do Roberto Carlos, pra ouvir essa música inédita dele da novela. Olha aí! É verdade. Sabe quem também tá esperando essa música aí também, Fernando? Esse cara sou eu. Puta que piada, mas nossa! O ano tá acabando e as piadas são as mesmas, hein? Brincadeira, hein? Que não acaba as piadas, cara. Vai-se o mundo e as piadas ficam. E hoje nós vamos fazer um tema específico, final de ano está se aproximando, e nós vamos fazer a nossa primeira retrospectiva. Hoje, retrospectiva 2012. Uma coisa que nenhum podcast fez até hoje, né? Nenhum podcast. Pô, realmente inédito. É, ninguém fez, Paulo. Ninguém nunca fez uma retrospectiva. Totalmente inédito, cara. Novidade no mundo. Não, e eu ouso dizer que essa ideia inovadora será nossa, apenas nossa e de ninguém mais. Nenhum outro podcast vai fazer, claro. Claro. Quem disse que não vou fazer? Olha aí. A gente é tão criativo, Thiago, que um tal de Mexidão ganhou um prêmio lá no YouPix hoje e eu nem sabia da existência dele. Somos tão criativos que nem no nome. Escuta essa, cara. Tô eu assistindo, vendo o evento, né, tal. Aí a apresentadora grita: ah, agora o Mexidão. Como é que é? Que não falou porcaria nenhuma que tá aqui no Rio, cara. Caraca, que puto da cara, rapaz. Será isso um presságio? Olha só eu viajando na maionese, hein? Quem sabe em 2013 um Mexidão escrito corretamente ganhe? Olha aí, né? Quem sabe? Enfim. A intenção desse podcast é comentar da melhor forma possível os acontecimentos de cinema. O que aconteceu esse ano de 2012 foi especial, principalmente para a cultura nerd. Houve uma explosão de conteúdo nerd por todos os lados. Isso alimentou até um certo consumismo, né, Patrick? Vou ser sincero, pro cinema foi... Não foi tão bom esse ano não, cara. Nem pro cinema, nem pros Grêmios. Gremlin não. É Gremlin, vou jogar água. Quem sabe se multiplica alguma coisa boa. O ano não foi tão bom assim, não. A gente foi olhar no papel. Mas na prática teve muita coisa boa mesmo. A gente pôde aproveitar muito do cinema ao mundo dos games e até a literatura, vamos dizer assim. Muitos livros interessantes tratando dessa nossa... Ô Patrick, você tá falando de livro e olha só pra você ver. Até eu comecei a ler esse ano. Olha só, tá vendo? Um ano atípico, o mundo tem que acabar mesmo. Diego, lendo. O mundo vai acabar, cara. Tô dizendo. É, rapaz. Faltam apenas 10 dias, né? É, faltam 10 dias. Vamos entrar em contagem regressiva. É, falta apenas 10 dias. Mas o Patrick, você comentou uma coisa agora que é verdade. Principalmente o cinema. Eu esperava muito mais do cinema do que o que eu vi em verdade. Eu acho que um dos filmes que eu esperava que fosse muito bom foi o Sherlock Holmes, O Jogo das Furas. Eu assisti ele e o primeiro já não era um clássico assim. Nossa, que filme totalmente excelente. É um filme assim pra você assistir, divertir, ó, que legal, e passa duas semanas você esquece. Não, eu até assim, pelo que eu vi falar dele, o Patrick, não tava assim, poxa, Sherlock Holmes 2, vai, o jogo da ação vai ser bom pra caramba. Assisti o filme, achei bem fraco em relação ao que se esperava dele também. Na boa, cara, você acha que foi bem fraco? Eu achei que foi uma droga, cara. O cara virou X-Men, cara. De verdade, cara. Na boa, cara. Porra, eu gostei muito do primeiro filme. Porque repaginaram o cara, né? E vieram com esse Sherlock Holmes aí que ele prevê todo o futuro, cara. Toda hora. Abusaram desse lance, desse Fast Forward dele aí, cara. Na verdade, deram sentido de aranha pra ele, né? Deram. É, pegaram o Sherlock Holmes e deram poderes do Homem-Aranha pra prever os golpes dos inimigos. O fato é que o Sherlock Holmes era um lutador, né, nas histórias clássicas, mas realmente eu acho que o efeito Downey Jr. acabou fazendo mal. Eu prevejo que daqui uns anos Downey Jr. vai ser igual Johnny Depp. Johnny Depp, quando fez Piratas do Caribe, todo mundo, nossa, esse cara é foda, esse cara é legal. Aí começaram a usar um monte de filme colocando o cara desgastou tanto que hoje sai um filme do Johnny Depp e a gente dá preguiça de assistir. Em breve vai ser a mesma coisa com Downey Jr. O primeiro Sherlock Holmes foi muito bom, nesse segundo eu acho que eles exageraram demais. Sim. Lembrando que esse Sherlock Holmes não é baseado nas histórias clássicas, né? Ele é baseado nas HQs. É verdade, nenhum dos livros que eu tenho lido aqui tem referência a esses filmes. Fizeram uma paginação do Moriarty de um jeito que ele realmente parecia ser um bom vilão, mas pô... É um bom filme pra divertir, desligar o cérebro, mas eu não esperava tanto. É, pra desligar o cérebro é bom. Filme pra garotão de 14, 15 anos, cara. É bom pra esses meninos que conhecem o personagem. Termina alguém gostando e procurando na literatura, né? E vai terminar se decepcionando muito quando for ler. Vai estar acostumado com o filme e não vai encontrar esse personagem no livro. É. Agora, Sherlock Holmes, pra mim, a imagem que sempre vai ficar na minha memória é o daquele jogo Scotland Yard. Não sei se vocês jogaram. Que tinha 120 casos e você tinha que ir visitando Londres pra pesquisar as pistas. Muito madrugada jogando isso aí, cara. Nesses jogos de tabuleiro eu fico devendo. Passava horas jogando aquilo. É, quando estava todo mundo falando aí sobre o personagem em si, fala um que não imaginou o Downey Jr., tanto no primeiro quanto no segundo, falando a famosa Elementar, meu caro Watts. Porra, cara, não é? E cadê? Faltou. Entendeu? Aí é foda, eles dão uma repaginada, beleza, mas aí começa a fugir muito fora do personagem em si, aí começa a arregaçar a parada. Aí é a hora que você começa a desanimar, e aí eles pegam e reclamam, poxa, o filme não vendeu tanto quanto era pra vender. É, mas eu não sei, cara, eu acho que esse Elementar, meu caro Watson, é tipo Bond, James Bond. Eu ia falar isso, cara, eu ia falar isso. Nem o Sean Connery falou nos filmes dele, o Daniel Craig não falou nos primeiros, quem falou primeira vez meu nome é Bond, James Bond, foi o George Lazenby, justamente para se apresentar. E hoje os fãs puristas ficam irritadinhos quando o James Bond não fala isso. Será que não rola a mesma coisa com Sherlock Holmes, não? Não. Será que nos livros originais ele também fala isso toda hora? Não sei, eu acho que... Não, eu entendi o que tá falando. Mas eu falo assim, sei lá, pelo menos no primeiro filme eu podia ter falado pelo menos uma vez, sabe? É, que é uma marca, né? É, só pra dar uma marcada e boa. Igual, por exemplo, o Percy Brosnan, não, ele fala. Da mesma forma que o outro, esse nome, você acabou de falar, o nome esqueci, entendeu? O cara fez Emanuele. É, olha aí, sacanagem. Você olha o cara, depois de James Bond, o que ele fez? Emanuele. Foi bom, só isso, cara. Pois é. Aí eu falo assim, ele ter falado pelo menos uma vez, só pra poder dar uma marcada e boa. Depois todo mundo ia saber, beleza, Sherlock Holmes, todo mundo sabe, não precisa falar mais. sacou? Igual com os loucos com o James Bond. Todo mundo sabia que era o James Bond. Não, não, realmente no livro ele usa muito essa frase. Qualquer coisinha ele tá largando a frase. Mas no filme eu concordo, pelo menos no finalzinho, na solução final ali do. Só pra fazer uma referência mesmo, né? Sherlock Holmes foi praticamente um dos primeiros filmes lançados neste ano. Dos blockbusters, né? É, dos blockbusters. Agora, eu acho que a maior galhofa desse ano foi Motoqueiro Fantasma 2. O pessoal só foi ver por causa do personagem que arrependeu, cara. Sem brincadeira. Eu só fui assistir por causa do primeiro, mas foi. Chorei. Não, foi por causa pois do personagem. É, o primeiro já não foi tão bom, cara, de verdade. Eu não gostei muito do primeiro, faltou coisas ali, fatos que realmente engrenassem, mas pô, o segundo só veio pra piorar ainda, cara. Também, Nicolas Cage, cara, tá falido, não cara. Não dá pra entender, né? O Nicolas Cage já entendeu que ele é uma piada, né? É, virou piada, virou meme, virou piada, virou tudo. Esse Motoqueiro Fantasma 2 eu assisti só pra poder passar o tempo mesmo. Tipo, ah, vou baixar esse aqui, não tem outro filme pra me baixar, vou baixar esse aqui. Eu assisti um pouquinho do 1 e fiquei tão assim, basbacado com a quantidade de bosta, que eu fui no cinema nessa época, eu preferi assistir Star Wars do que assistir Motoqueiro Fantasma. Star Wars Episódio 1. Como é que é, Patrick? Foi ver Star Wars em 3D, cara? Isso, pela segunda vez no cinema, que eu assisti o episódio 1. Pela segunda vez? Fala. Mas é o que eu tô te falando, eu fui pro cinema, tinha lá os filmes, as melhores opções, Motoqueiro Fantasma, Episódio 1 3D. Cara, eu tive que ver Episódio 1 3D, vou ver Motoqueiro Fantasma? Fala sério, né, cara? Cara, é mesmo assim, mesmo sendo uma versão que você já viu, só que 3Dzado, é melhor realmente ver ele do que ver Motoqueiro Fantasma 2, cara. Eu não indico filme 3D pra ninguém. Você falou uma coisa importante, cara. O 3D desse Star Wars, cara, é uma bosta. É muito ruim. Eu vou dizer o seguinte, como eu sou daltônico, então pra mim nenhum 3D serve. Eu não enxergo 3D, então... Sacanagem, hein? O lance do daltônico é sério ou é? Não, é sério. Quem é daltônico realmente não enxerga o 3D. Olha aí. Olha que piada. Eu mesmo vou, eu perco grande parte dos filmes, a uma certa distância de mim. Quem tá com uma camisa verde, eu enxergo cinza, e laranja, eu enxergo vermelho. Olha e assim. O Fernando é o primeiro daltônico que eu conheço. Eu também. 3D é uma bosta, em pleno 2012. E eles estão fazendo bullying contra o Fernando, colocando todos os cinemas em 3D agora. Verdade. Pra tu ver, cara. Pra tu ver. E como a galera tá feita pra assistir, porque o cinema mais da cidade que eu moro é 100 km. Caraca, bicho. Pra tu ver, cara. Então até ter chegado no cinema já tá até enxergando as cores direito. já aprendi as coisas pra mim, ó. O lance de Star Wars é que a Lucasfilms começou a empreitada de que ia lançar todos os filmes um por ano, em 3D. Esse ano eles lançaram o episódio 1, eu e o Patrick fomos assistir junto. Novamente, né, Patrick? Porque nós também fomos novamente juntos. Novamente no cinema. Foram de montada? Não, porque a gente tava com as respectivas Donas Onças. Ah, tá bom. É curioso falar, só pra fechar esse assunto do episódio 1, que o episódio 1 que a gente assistia eu, Thiago e Diego, curiosamente, juntos. E a gente fez tanta zoeira no cinema que antes de começar o filme... Lanterninha já veio chegar e conversar com a gente, falar, ó, maneira aí, senão a gente vai botar você pra fora. Tá vendo, né, cara? A gente tá aqui meio que proibido de pegar ônibus na rodoviária. Se você quiser ir pro cinema, tem que pegar o ônibus na estrada mesmo. E na rodoviária a gente já não pode entrar mais. KG é foda. Sabe o que é isso aí, cara? Junta os caras que crescem juntos, acha que ainda são criança, cara. Olha aí. Toca nos outros, vão jogar caroço de feijão nos outros, aquelas arminhas de prada. Ali. Isso, isso é claro. Ô, gente, e num ano em que se falou tanto de Crepúsculo, chega aos cinemas Anjo da Noite 4 e não foi um sucesso. Mas Anjos da Noite nunca foi um sucesso, né, cara? Não, só prestou o primeiro. O primeiro foi muito bom. Aquele lance do cara lá ser aberração, cara, porra, foi fogo, cara. Mas, pô, no segundo você já fica de palhaçadinha, pô. E meninos nesses filmes, na sequência, muito fraco. E esse último mesmo, não sei quem deu a ideia de continuar nessa linha com o filme. Fora que vocês viram que o quinto agora, desistiram, né, de fazer. É mesmo? O lance que a galera fala é que quem é o diretor do Anjos da Noite é o marido da Kate Beckinsale. Aquela e lá, né? A galera tá falando que o cara faz filme só pra ela ser a protagonista do filme, traga. Claro, como é que se fala? Certo, é monopolizar o mercado, cara. Nepotismo puro. É igual o marido da Milo Jovovich, ele que é o diretor do Resident Evil. Esse já ia comentar. É o mesmo lance, né, Fernando? Ah, o filme do Johnny Depp tudo é assim, cara, também. É, o marido dela só fez tá seguindo com a linha de Resident Evil porque ela não tem mais papel em nenhum outro filme. Pois é, rapaz. Agora, sobre esse Anjos da Noite, é importante citar que o melhor efeito 3D que eu vi quando eu tava assistindo o episódio 1 foi do Anjos da Noite, né, Thiago? Do trailer. É complicado, rapaz. Mas isso tudo aconteceu no início de 2012, né? O que mais de bom ou de ruim, né? Porque no momento só coisa ruim, né? Aconteceu, foi lançado no início de 2012. Ô, Patrick, você tá falando de coisa boa? Teve o Titanic 3D, por que não? Olha só. Tô brincando, é coisa boa não. Não, coisa boa não, gente, tô brincando. Mas esse ano eles relançaram um monte de filme em 3D, né? Procurando Nemo 3D, Star Wars, o Titanic. O Titanic eu até entendo, porque ele foi por causa do aniversário do filme lá. A verdade é que o Thiago tava querendo ver o Leonardo DiCaprio, mas não. E outra coisa, cara, assim que foi lançado, você acredita que eu peguei o Thiago aqui dormindo sonhando e tava, Jack! O que é importante falar que o início do ano foi tão bosta que o Titanic liderou a bilheteria no Brasil, cara. Pariu, Titanic 3D liderou. Olha só como é que o ano foi. Trágico, o início do ano foi bosta. E aí, gente, quando a gente foi se aproximando do meio do ano, estreou aquele que fosse, talvez, na minha opinião, o marco maior do cinema este ano. Vingadores. Oh, yeah. Porra, cara, só alegria que foi isso, cara. Embora o 3D dele não foi tão bom assim, que eu acho que gastei dinheiro à toa vendo em 3D. Não, eu só quero saber, vocês vão continuar nessa linha do 3D? Que aí eu me retiro aqui porque eu tô sendo bullyingado. Não, vamos parar. O Vingadores eu não fiz nem questão de assistir ele 3D, não, que preferi assistir o normal. Mas a gente assistiu na pré-estreia, meia-noite, começando a sessão. O pessoal aqui do Cine Geek foi pra Feira de Santana assistir. Chegando lá, bicho, só tinha menino, aquela gurizada, o resto era aqueles infartantes. 25 caras. Sério? Sendo mais velho, eu e um outro cara, um outro colega aqui, que é entre 31 e 33 anos. E aí? Ô, velho, a gente se sentiu meio perdido. Porque os guris estavam gritando pra tudo que é lado. Olha só. Nós assistimos na pré-estreia e só tinha nerd. True nerd mesmo, né? Era nerd wannabe, não. É true nerd mesmo, rapaz. Foi muito bacana, eu gostei. Apesar de a gente não fazer muito contato, foi muito importante pra nós, porque o nosso primeiro episódio do Mexidão Cast foi sobre os Vingadores, né? Se preparando pra assistir os Vingadores, né? Meio que o Mexidão Cast nasceu meio embalado. Pra nós ele é muito Vingadores, né, Thiago? Marcou o nosso início, a gente tava no começo ali, e por tudo, cara, o filme em si ele é excelente. Eu acho que eu bato palmas até hoje pro Mark Ruffalo, porque o melhor Hulk que eu vi no cinema foi ele, cara. Puta que o pariu. Realmente, cara. E você não acreditou, né? Não acreditei, eu queimei a língua foda com ele, porque ele é um ator de filme, geralmente drama, comédia, romântica. Quando anunciou ele, eu falei, puta que eu pariu, velho, esse cara não vai fazer um Hulk legal. E no entanto, velho, o cara foi foda. Eu até hoje falo que ele, na minha opinião, pecal, ele roubou a cena totalmente. Não, e ele ficou tão bom como o Hulk que agora já tem aquele sentimento de, não, esse cara pode sair, não, porque o Hulk agora é terra. Ninguém pode sair dali, cara, ninguém. É, não, mas Mas foi é meio que confirmado que ele continua fazendo o book. Ele assumiu, ele aceitou em fazer os outros filmes. Ele vai continuar. Ele disse que por ele, tá beleza. É, na verdade, então, o que aconteceu foi que a Marvel fechou com o Sam Raimi pra continuar com... Tipo, parece que ele vai pegar quase todas as franquias novas da Marvel que estão vindo, vão passar pelas mãos dele, pelo menos pra ele dar uma revisada. Você tá trocando o diretor, né? O Sam Raimi não, o Sam Raimi é do Homem-Aranha. É Joss Whedon, nossa! Ah, tá. Olha. Eu já tava tomando um susto aqui, Sam Raimi. Tá viajando aí. Já basta o que ele fez. Joss Whedon, nossa, que grado. Mas enfim, a Marvel tá confiando nele pra que ele continue no projeto Marvel no cinema, entendeu? Então, não só no cinema. Eu acho que Os Vingadores foi tão importante, cara, e foi tão um marco tão importante assim, que a Marvel confirmou, né, que vai fazer uma série sobre os bastidores da SHIELD. E vai passar pelo trato do Joss Whedon. Verdade. E ele vai dar o pitaco dele lá. Isso é muito bom. Eu pelo menos gostei. Você gostou, Paulo? Gostou, Fernando? Do Joss Whedon continuar, cara? Claro, pô. Pelo que parece, vai ser somente as histórias dos agentes, né? Sim. É, pelo que eu vi, a Mary Hill, o agente Coulson, deve fazer algumas pontas na série, né? Pô, cara, você tá sabendo que no Vingadores 2 o Visão vai ser a cara do agente Coulson? Não. Mas é porque ele vai ser reencarnado nele. É, vão fazer porque o Visão ele é um androide, né, cara? Aí vão fazer o rosto do agente, cara. Olha só, boatos e mais boatos. Importante. Porque o final do filme deu a entender que aquela morte do Coulson foi uma mentira que o Nick Fury contou pra incentivar os caras. Motivar a galera. É, quem tá, né, cara? Mas eu ouvi esse boato também, que o Coulson pode voltar como Visão. Gente, e Prometheus? Que prometeu e não cumpriu. Ah, cara, fala sério, os bebês de fralda? É, os bebês gigantes de fralda. Ali só prometeu mesmo, porque não tinha nada de Alien, não tinha nada de Prometheus, não tinha. Ele só foi mais um filme de ficção pra você ir assistir, passar um tempinho e voltar pra casa. Esse filme, quando eu assisti, eu falei, graças a Deus eu não fui no filme. Você porque eu dormi, né? Dormi boa parte. Então... Nossa, velho, é muito ruim. Cara, eu vou te falar uma coisa. E é um dos sinais que esse ano tem que acabar. É o maldito DLC, muito famoso nos games, né? Você compra o game, um mês depois, tá lá vendendo pelo quase o preço do game inteiro, um complemento pro jogo. Esse Prometheus, o filme lá no cinema, aí lançaram um DVD com as cenas extras que vão explicar o que não foi explicado no filme. Ou seja, você paga pra ir pro cinema pra assistir a merda do filme e ainda tá vendo o filme incompleto. Puta que pariu, né? Não, tá de zoeira. Eu estou saindo de desculpa do diretor, cara. Ele tinha que vir um DVD distribuído de graça pra todo mundo, pedindo desculpa pra todo mundo. Então cara. Quem viu no cinema jogou dinheiro fora, porque a versão completa é só no DVD. E eu tive uma esperança muito grande quando anunciou que era o Ridley Scott que ia fazer ele. Eu logo pensei no Alien, o Oitavo Passageiro, e falei, cara... Mas todo mundo pensou isso, cara. Com os recursos de hoje em dia, o cara fazer um filme no nível de Alien, o Oitavo Passageiro, sério, eu vou ter um ataque cardíaco no cinema. No entanto, velho, porra, mas que filme mais ou menos. mais pra menos, né? Ai, ai. É, bem pra menos aí. Agora, a gente fez a sessão com todos os filmes do Alien, velho, mas quando foi assistir Prometheus... Decepção, né? Eu imagino. Eu aposto que a pessoa prometeu que ia matar o diretor. Olha, Diego, isso é um trocadilho de merda. Eu tô com a mãe, eu tô com sono, meu. Diego. O Diego é o homem dos trocadilhos, deixa eu só falar. Olha só, gente. Gente, mas começou, acho que no final do ano passado, uma onda de reboots. E aí, talvez o reboot mais polêmico foi anunciado, porque o filme não tem nem 10 anos que foi produzido. Nós estamos falando do espetacular Homem-Aranha. Dividiu opiniões esse filme, né? Esse dividiu, de verdade. Tô contando a minha aqui. Eu gostei pra caralho. Eu também gostei muito, cara. De verdade. Gostei mais do que aquela história que até a minha esposa falou, assim, que ela não é tão ligada, cara. Em revista em quadrinho, em história assim. Disse, porra, como é que o cara que tem poder de aranha solta a teia pelo punho? Se ele fosse assim, criar a própria teia, ele sai por onde? Olha só. Não, isso aí foi muito falado mesmo. É conhecer com certeza. Poxa, a teia sai pelo punho. Como? A aranha não solta a teia pelo punho. Uma coisa que aconteceu com o Spider-Man nesse caso é que a pessoa gostou porque finalmente viu um Spider-Man mais fiel. Um cara... Zoador, brincalhão, que fabrica a teia, patati patatá, futebol clube. Pô, cara, pra lembrar que o Garfield, o cara que fez o Peter Parker, ele fez parkour, cara. Ele treinou parkour pra fazer um monte de cena aí, cara. Sim. Agora eu vou confessar pra vocês. E eu já sou conhecido como chato do Mistão Casts, mas foda-se. Eu me recusei a assistir Homem-Aranha, velho. Primeiro, porque eu já não gosto do personagem. Eu já não gosto do personagem. Sério. Quê? Eu não gosto. Assim como eu não gosto do Super-Homem, eu não gosto do Homem-Aranha. Acho o personagem chato, muita gente fica babando ovo, sei lá. Eu não gosto. E quando... Patrick, falou, pô... a próxima visita na sua casa vai ser feroz. mas eu não gosto. E chega, cara, o filme já é um reboot, já acabei de... Acabei de... Nem digeri ainda o Emo Aranha. Já vai fazer um reboot de novo. Ah, velho. Aí eu... Sinceramente, eu simplesmente apaguei da minha cabeça de que esse ano teve um Homem-Aranha. Eu me recusei a ver. Isso que aconteceu com o Patrick foi uma coisa que eu vi muito. A galera... O que, que a galera falou? Teve esse lado bom, que o Spider-Man foi mais fiel. E teve o lado ruim, porque é uma história que já foi contada. Querendo ou não, já foi contada. Mesmo que eles tentem focar um pouco... Na história dos pais do Homem-Aranha, que até tem esse arco nos gibis também, e ele foi até um pouco elogiado por causa disso, mas é mais do mesmo, é uma história que já foi contada. É porque a gente viu isso aí, cara, esse Homem-Aranha foi mais do universo Ultimate, cara. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu, pra mim, achei que não deveria ter essa passagem dos pais do Homem-Aranha no filme. Cara, eu acho realmente que devia suprimir isso aí também, Fernando. Eu acho que Spider-Man, o espetacular Spider-Man, não devia ter acontecido. Não esse ano, não agora, entendeu? Porque tá muito recente, cara. Foi, tipo, todo mundo que assistiu comparou com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, não teve como, entendeu? Mas mesmo se fosse mais pra frente, ia comparar o filme, mesmo se fosse alguns anos mais à frente, ia comparar isso. Mas eu acho que nem é isso, o lance é que a Marvel tá fazendo dinheiro com os personagens dela, a Sony falou, pô, o único personagem que eu tenho é um Homem-Aranha. O Homem-Aranha dá dinheiro. Tudo que eu fizer de Homem-Aranha eu vou vender. Eu tenho que fazer essa porra de filme logo enquanto eu tenho os direitos. Porque depois que eu perder os direitos, a Marvel vai descer o cacete. Então, é uma das coisas que... Eu sei que eu não sou besta, não sou cego. Eu sei que tudo é dinheiro. Mas ficou na cara demais que é um desespero da Sony em fazer dinheiro com um herói que ela tem licenciado. Por essa onda... pegou tanto e a Fox está mostrando tão desesperado para poder ganhar alguma coisa que ela já anunciou o reboot do Quarteto Fantástico. Isso. Porque ela fez merda. Porque fez merda. O filme não tem diretor, o filme não tem escritor, o filme não tem nada e já tem data fixa. Já, cara? Sim. Tem, é dia 15 de março de 2015, eu acho. Ah, fala sério, cara. Eu como fã do Quarteto Fantástico, eu protejo, bato o pé. E eles merecem um filme melhor, velho. Merecem um reboot, velho. Porque os dois foram porcaria, velho. Não, sinceramente. Sem dúvida. Só que, pra mim, isso mostra uma administração de desespero, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, mas o contrato dos personagens, que a Fox tem direito, tá pra acabar. Lembrando que o Homem-Aranha é da Sony, não é da Fox. É da Sony. A Fox tem o X-Men. A Fox tem o X-Men, isso. O Homem-Aranha é da Sony. É da Sony. Tô falando assim que o contrato deles tá acabando. Então, a partir do próprio... acho que 2015 mesmo, a Marvel retorna a ter os direitos dos filmes. Então, a Sony e até a Fox. Você vê que... Olha a chuva de X-Men que vai ter agora em 2014 e 2015. eles vão explorar os filmes ao máximo. Ó, a gente vai ter agora no ano que vem Wolverine, Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido, e logo depois a trilogia dos X-Men natural vai ter o seu filme também. Eita, cara, muito confuso. Muito confuso. Agora, Patrick, você deletou já dois filmes da sua agenda. Agora eu te pergunto... Você vê como é que o filme, o ano foi um bosta, né? Até então, dos que a gente falou, o único que me interessou aí foi os Vingadores. Pois é, não, pior que eu concordo com você. Mas aí eu te pergunto, Patrick Murta, o Ranzinza do Metidãocast. Jogos Vorazes seria o substituto de Crepúsculo? Cara, não tem nada a ver. O quê? Tem nada a ver, Thiago. Você tá ficando louco? Caraca, cara. Eu acho que ele bebeu alguma coisa diferente de mim, não tô sabendo. Caraca. Vamos lá que eu vou explicar. Vamos lá que eu vou explicar. Isso não, cara. Jogos Vorazes, cara. Porra. Jogos Vorazes é maneiro. Eu gostei do filme. Foi interessante. Não é um filme perfeito. Agora, eu tenho que recomendar pra vocês assistirem o trailer do Jogos Vorazes feito pelo canal do YouTube lá. O Honest Trailer, que mostra todos os defeitos do... É o trailer honesto, que ele tem uns defeitos muito... Nada a ver no futuro, todo mundo se veste como a Lady Gaga, né? Sim. É um jogo mortal onde todo mundo mata todo mundo, aí tem um grupinho dos caras que não se matam por um motivo desconhecido, eles não se matam, então reunir não, beleza, a gente não vai se matar, vai matar todo mundo, vamos ficar juntos. Então tá, não explica porquê, então tudo mais. Ó, cara, menina... eu li há pouco o livro Jogos Vorazes, cara. Sem brincadeira. O livro tem muito mais conteúdo, muito mais mesmo, cara. Pô, muito incrível, sou fãzão. É uma crítica social mais trabalhada. Não, tô falando do livro, é uma crítica totalmente diferente do filme. O filme ficou bacana. Não, ele foi um filme realmente bem adaptado. Só que falta muita coisa ainda. É, não. Realmente. Só que esse lance de um matar o outro, cara, pô, é muito maneiro, cara, por questão dos tributos que terem de vários distritos pra poder reencenar o Tratado da Traição, cara. Mas o pior pra mim é o casalzinho que não combina, velho. Alguém se convenceu com aquele casalzinho? Mas ela tinha um cara bonitão, fortão. Boiola. Um afim dela lá no condado dela, lá no distrito dela. Aí ela, mulher, vai ter um romancezinho com o cara mais chato do filme. Ah, velho. E o lourinho lá, o Chatonildo, parece que no livro ele até perde a perna, ele é amputado, rola as treta cabulosa. Esse carinha aí, o Josh Hutcherson, ele fez aquele filmezinho quando ele era criança, cara, tipo aquele Meu Primeiro Amor, que é até legalzinho, ele passava muito em Sessão da Tarde. Fiquei assistindo os Jogos Vorazes inteiros, assim, eu lembro assim, de um filme, eu e minha esposa. Pura, ele fez... Aprendiz de Feiticeiro, que ele era o vilãozinho. Só filme bom. Só filme excelente. Meu Deus. Primeira qualidade. É. Freak Show tá assim, cara. Eu só fiz o comentário de parecer com o Crepúsculo por causa do... Porque você é um bosta. Porque eu sou um bosta. E faz o romancezinho mesmo, entendeu? O Crepúsculo acabando agora. Inicia-se uma nova grande saga, porque o filme deve acompanhar pelo menos... Deve ser pelo menos uma trilogia. A gente já tem o Em Chamas, que tá em pré-produção, por exemplo. Já, e vai ser esse segundo filme, vai fechar já o terceiro quartenário. Ou seja, a cada 25 anos é feita uma edição especial dos Jogos Vorazes, né? Que pegam quem sobreviveu nos últimos 24 Jogos Vorazes e colocam pra lutar de novo. Sim. E a Katniss volta. E o Peeta também, que agora tá com a perna, que era no livro pra estar com a perna mecânica, pra novamente sobreviver. Agora, Thiago Mendes. Isso aí seria tipo uma classificação pras finais, né? Ô, Diego, eu acho que não é final, não. Na verdade é porque é um outro Big Brother, só que com os vencedores, né? É um outro Big Brother. Agora, Thiago, tem outra semelhança com o Crepúsculo. Apesar da Katniss ser muito muito, mas muito assim, muito mais gatinha do que a dela. Concordo. Concordo. Ela é gatinha e tudo mais, mas no filme ela atua tão bem quanto a atriz que faz a Bela. Também concordo. Porque ela tá triste, ela tá com a mesma cara. Ela tá feliz, tá com a mesma cara. Ela tá sofrendo, ela faz a mesma cara. Porra, velho. Muito, muito pai, né? É a nova escola de atores. É a nova escola, né? Ah, cara, adolescente de 16 anos, cara. Ah, mas pô, que isso? Mas quem? Menino de 16 anos, você esguela, se acaba. Verdade. Os moleques dos Goonies eram muito mais novos, e os moleques, pô, que gordinho do Goonies, pô, não tem como você se identificar. A minha identificação com a Katniss foi, é, filha, você dando mole, eu passo rato. A minha identificação foi essa. Ah, é. Gente, mas aí o cinema 2012 estava totalmente parado como mar morto. E eis que ressurge das trevas o Cavaleiro Negro. O final épico de Dark Knight Rises. Eu acho que esse filme foi muito bom. Eu acredito que ele poderia ficar melhor se não fosse o Soros Derroteiro. É verdade. Gente, acontece que pra mim, pelo menos, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, foi um final digno pro filme. Mas eu concordo com o Patrick, ele poderia ter sido muito melhor. É, com certeza, cara. Eu também concordo com o Patrick com isso aí. É, ficou uma desinformação um pouco, cara, nisso daí, porque a gente pensando que o Bane era o cara, né? Era o vilão. Pô, ele era pau mandado. Mas isso aqui foi legal. Ah, não achei não, cara. E a mulher dá uma em cima do Batman. Se não me engano, é Thalia. É a Maria do Bairro? E a mucha honra, Maria la del barrio soy. Olha só. Ah, tá bom. E outras mais, né? Maria do Bairro e outras mais. Não, mas Thalia é a Maria do Bairro. Eu olha só, eu pensando que os caras têm um mínimo de critério pra escolha. É, pelo menos. Maria la del barrio soy. Não, é falando só que valeu a pena o Bane ser um pau mandado da filha de Ra's al Ghul. E ela manipular tudo pra conseguir o projeto de Bruce Wayne. Foi perfeito aquilo ali. Mas os furos que eu falei, tentando fazer a imitação escrota da voz do Bane, os furos que eu vi, cara, foram o que aconteceu nesse filme que não aconteceu em nenhum outro filme do Batman. Por exemplo, Batman quebra a costela. Poxa, nenhum outro filme do Batman teve uma situação milagrosa que resolvesse o problema pra ele. Ele quebrou a costela, apareceu do nada um curandeiro mágico na prisão que com dois toquinhos, plaque, coloca a costela no lugar. Pô, que merda é essa? Eu tenho três hérnias de disco, cara. Eu quero procurar esse cara pra consertar minha coluna, cara. Pois é, então. Umas situações assim preguiçosas. Ele invadindo lá a cidade sitiada, cara, foi muito assim, uma solução muito rápida e muito preguiçosa comparado com o que aconteceu durante todos os outros dois filmes. Os outros dois filmes foram infinitamente melhores nesse quesito. Pra... O curandeiro olha para as costas do Bruce Wayne e fala assim, tem um osso da sua coluna exposta aqui. Tá, resolveu. Deu um tapa nas costas do cara e resolveu. Véi, puta que eu pariu. Isso aí, pra mim, foi um chute no saco. O filme tava bom até aí. Aí, tá lá, eu já assisti o resto do filme com desdém. Falei, puta que eu pariu. Não, velho. O cara consertar a coluna do outro com um tapa nas costas é demais pra mim. Não, ele no mínimo, as paradas da coluna dele, o mínimo que ele tinha que ficar era estilo Professor Xavier. Na cadeira. Eu esperei ele dar essa batidinha nas costas de Bruce Wayne e fazer assim, toma agora duas de pirona e fica pela manhã. Olha aí. Verdade. Ali contava, cara. Pois é, gente, o que acontece, e que isso foi até comentado, é que o Nolan se inspirou em uma HQ pra fazer o Batman Begins, em duas HQs pra fazer o Dark Knight, e pelo menos seis HQs pra fazer o Dark Knight Rises. Ou seja, tinha que dar merda. É, tinha que dar merda. O Dark Knight Rises tinha que ter alguns problemas. Por quê? Todo mundo sabe, velho. HQs da DC Universe e da Marvel é muito complicada de você inspirar em vários arcos, porque muitas vezes um arco não tem ligação com o outro. O Bane quebra as costas do Batman na queda do morcego. E como é que ele volta? Só que na HQ ele volta porque ele veste uma armadura que conserta a coluna dele. Logo depois de um tempo, aí ele arruma uma cura lá pra ele e ele volta a andar normal e aí fica tudo certo. Se eu não me engano, essa cura é na câmara de Lázaro. É na cama de Lázaro. Né? Que faz. Volta a colocar a coluna dele no lugar. Sim. Inclusive ele tem uma galera que zoa, porque a Bárbara Gordon, que é a Batgirl. Alicia Silverstone? É ela mesma. No novo 52 ela é 44. Ela é 44? Sapatão. eu não li Batgirl, então eu não sei. Mas aí, eis que surge no cinema, novamente, um filme que poderia ter salvo o cinema em 2012, edição praticamente de aniversário do Agente Secreto, que nós já até comentamos sobre ele em outro cast, o Agente Secreto mais conhecido, veja bem, no mundo inteiro. Muito bem apontado pelo Paulo no último podcast, né? Muito bem apontado. O espião famoso. O cara pode ser Agente Secreto e conhecido, cara. Skyfall, Bond 23. Chega aos cinemas e, cara, todo mundo falou muito bem do filme. E eu até hoje não assisti. Ainda, cara? Não assisti, velho. Pro você merece, eu vou ver só em casa. Cara. Eu devo apelar pra locadora do Paulo Coelho agora, porque tá foda. Rapaz, você não assistir não. Então, vai ser dois locando do Paulo Coelho agora. É, eu vou inteirar o trio aí. Ah, fala sério, cara. É o seguinte, pra mim, é o melhor filme que eu vi nesse ano. Simplesmente. Esse ano eu assisti outros filmes, A Decepção da Pixar, que foi o Valente, assisti Os Vingadores, que eu achei foda, mas, cara, Skyfall pra mim, eu posso estar sendo fanboy, posso, mas pra mim é o melhor filme desse ano, pra mim foi totalmente excelente, pra mim valeu. O filme foi cheio de referência aos outros bondes, cara, não sou suspeito de falar porque eu gosto pra caramba. Depois disso, minha esposa até me deu um perfume do 007 tudo, depois disso aí, cara. Tá cheiroso, hein? O que acontece é que James Bond fez muito sucesso, teve críticas super positivas por todas as referências, inclusive o Aston Martin do 1960. Tipo assim, não foi o... Aquele carro é o carro, né, cara? Brincadeira, pô. Ô Patrick, eu comentando sobre Skyfall com um cara lá do Louto Vista, né? O cara se diz cinéfilo. Eu perguntei, pô, sabe me dizer então se tinha algum carro Aston Martin no filme? Ele, não, cara, eu não fiquei reparando marca, não. Porque Aston Martin é marca do James Bond, desde os primeiros James Bond que tem esse carro lá. Não, mas eles não colocaram marca no filme, não. Eu falei. Ah? Puta que pariu, que cinéfilo do caralho que é esse, velho? Que não sabe que tem. Não colocou filme. Marca nenhuma. Não colocou, não, mas não colocou marca. Ele entra num carro com a M, tá lá a marca do Jaguar de todo o tamanho, ocupando quase a tela. Não, mas não colocou marca. Não. Ele vai. A primeira cena do filme de ação, um monte de Volkswagen sendo destruído, mas não colocou marca. Não, na hora que ele falou isso, velho. Comigo já acabou a discussão, porque mas gente, quando você achava que tudo estava acabado e que não poderia acontecer mais nada, o crepúsculo amanhece à sua frente. Não, vocês prometeram pra mim que não iam falar sobre esse filme, cara. Mas tem que falar, cara, mas infelizmente. Tem que falar, porque, infelizmente, ele está nos cinemas de 2012. Tô aqui já deitando no sofá, esperando vocês passarem aí com o crepúsculo. Aí depois eu retorno. Tá. Ah, mas é só importante falar que é o final, graças a Deus, pra mim. Graças a Deus. Da série. Vim atrás de vampiro viado. Não. Pois é. Agora, entre nós, Patrick Murta, tem um cara que realmente pode falar da saga Crepúsculo. Esse cara sou eu. Ah, fala até aqui, Diego. Não, cara, porque eu assisti mesmo. Minha esposa, ela é fã, então ela me obriga a assistir. Olha, desculpa. Olha, não, é verdade, é verdade. Ah, não, pera aí, gente. É verdade, mas eu peguei e fui de bom grado, né, cara? Que eu amo ela, né, velho? Ah, que bosta de... Fala aquilo que você falou comigo, que o filme é bom. Fala que você falou comigo, safado. Não, mas eu peguei e assisti e eu gostei. Fala só. Olha que pariu, velho. Surra de cansação, velho. Eu sou a favor. Ele é cansação, né? Espada de seu Jorge, né? Senão eu ia sair no sol e eu ia começar a brilhar também. Mas, não, mas... Eu tô zoando, mas eu não assisti por motivos óbvios, né? Quem ouviu o podcast sobre vampiros sabe por que, que eu não assisti. É verdade. Né? Mas a crítica falou, em geral, muito melhor desse do que qualquer outro filme, né? Disseram que melhorou bastante, ficou mais adulto, não ficou tanto aquele negócio da menininha que não sabe se dá ou se fecha a porta e tudo mais. Parece que foi mais interessante. Ô, Patrick, até falando sério, assim... É, foi um bom fim pra saga, velho. Eles levaram a história num contexto assim que foi deixando, vamos dizer que interessante a história lá que estava se passando pelo fato da criança lá, meio vampiro, meio humana, igual eu já falei em podcasts atrás. E do lobisomem pedófilo. É, lobisomem é pedófilo mesmo, safadinho. É safadinho ele. Doente, cara. Ele é um cachorro mau. Não, assim que ele tirar a roupa no meio do mato, cara. Olha, abaixa o faixa aí, Pierre. Olha aí. Que isso aí? Ô, Paulo, dá um jeito aí, ué. Ué, cara, é só ficção, cara. É ela com isso e eu. E você quietinho, senão você apanha. Não precisa comentar. A gente comentando com o Paulo, né, sobre o Crepúsculo. Quando ele comentou essa passagem do filme, a única música que vinha na minha cabeça era da Village the People. Não, cara, aquela cena que ele leva o pai da Bela pro meio do mato, parece que eu tenho que mostrar algo pra aí, você. Cara, você pode calça. Parecer estranho. E arriar a calça. Você tá zoando que ele faz isso. Porra, cara. Você tá zoando que o cara faz isso. É gay demais, rapaz. Muito complicado. O cara faz isso mesmo. Mas, ô Paulo, você foi a apelação. É porque tá no contrato, né, cara? O Lautner lá tem que mostrar, cara. Mas ele abaixa a calça mesmo. Quê? Não, eu não, graças a Deus não mostra nada demais, não, Patrick. Para a nossa alegria. Uai, que isso, velho? É, não mostra nada. Cara, é muito ridículo, cara. É muito gente. Ridículo mesmo. Continuando aqui, teve esse ano um filme que pra mim confirmou a aproximação do universo dos games com o cinema, uma coisa que até me deixa muito triste, e é o Resident Evil 5. É, pois é, um filme bosta, né? É como a gente comentou mais cedo, é o diretor fazendo um filme pra atriz que é mulher participar e tal. E que vale só pelo 3D, o Fernando que deve ter adorado. Exatamente. E o 3D do filme? Já vai falar de 3D pro Fernando, cara? Puta, por incrível que pareça, Resident Evil, desde o 4, tem 3Ds assim, que são excelentes. Eu, diante de muitos efeitos 3D que eu vi no cinema, inclusive hoje eu falo que eu não sou de assistir filme 3D no cinema mais por causa disso. É, Fúria de Titãs, que o diga, por exemplo. Mas Resident Evil, ele só tá aqui mesmo agora, porque ele mostrou, pelo menos pra mim, como jogador também, que o universo dos games e do cinema estão se aproximando cada vez mais. Eu acho que a franquia Resident Evil já tinha que acabar, cara. Não tem mais assunto, cara, o que fazer ali, cara. Sem brincadeira. Mas faz dinheiro. Enquanto eu estiver fazendo dinheiro, vai ter filme. Enquanto tiver Thiago Mendes pra ir no cinema assistir Resident Evil, eles vão lançar. Thiago fala mal, vai todos ver no cinema. Vocês estavam falando aí... Só tem a estreia no período que não tem nada que preste no cinema. É, justamente, é verdade. O Fernando, o Fernando e o Paulo citou. Eu acho que tinha que ter acabado naquela hora que o Nemesis chorou, velho. Acaba ali. Tinha que acabar ali, rapaz. Mas na boa, Mila Jovovich no couro, meu amigo. Qualquer mulher no couro. É foda, né? O couro e a calça branca. Não, também tem a calça leg também, né? Essa calça de academia. Cara, essa calça leg até no varal, até o varal fica gostoso quando usa essa calça, não, sério. Não, então tá, já tá falando isso aí, então, blusinha branca sem sutiã. Oh, meu Deus do céu. It's Saturday, only 3:00, and I have peace at last. My hub is at the bridge, with his heart beating fast. Já estamos no fim de ano, né? Tivemos outras decepções, né, Thiago? Como Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, que foi uma decepção. Mas esse finzinho de dezembro ainda tem um filme que pode salvar o ano. Exato. Eu tô aqui esperando apenas o momento certo para falar que a jornada inicia em dezembro de 2012. O Hobbit, uma jornada inesperada. Inesperadamente, um livro pequeno virará três filmes, né? Já começa inesperado. Não daí. É caça-níquel. Não é pra fazer dinheiro, né? Não é mesmo. Inesperadamente, as primeiras críticas não são tão boas, né, cara? Apesar de não ter sido lançada no Brasil ainda, já saíram algumas críticas e muita gente falando mal, né, cara? Pois é, cara. Isso aí, eu não sei se porque eu já tô com o pessimismo do ano, pra mim é um péssimo sinal. E o filme já foi fechado em três, então imagina os outros dois que tá pra sair. A gente fica meio com medo, Fraga. Não, eu tô lendo aqui, né, já li sobre o filme seguinte. Que viagem que é essa de o Gandalf e os 13 anões? Tá tipo a Branca de Neve e os 7 anões? Que é isso? Caralho. Gandalf o Branco e Branca de Neve. Terres apedrejando Diego Mendes nesse momento. Eu posso ver. Caraca, maluco. Que isso? Pessoal, não cancelem o feat. Por favor, é só a opinião do Diego. Por gentileza, gente. É minha simples e humilde opinião de merda, mas tipo, você vai ler crítica, o cara com essa frase assim, o Mago Gandalf e os 13 anões? Porra, vou lembrar de Branca de Neve. Eu tô com muita expectativa, mas as críticas não estão me ajudando. Como é que vocês estão sentindo aí? Você, Fernando, você, Paulo? Cara, eu espero muita coisa desse filme, cara. Expectativa pra não me decepcionar no cinema, né? O livro em si é perfeito, mas o filme eu espero não chegar com expectativa pra não estragar essa ideia. Não, tomara que esse filme também seja bom, né, cara? Porque os três Senhores dos Anéis, todos três pra mim, foi muito bom. Muito bom mesmo. O primeiro livro do Senhor dos Anéis, ele também teve umas paradinhas, assim, uns comentários ruins sobre ele, logo quando estreou. Principalmente depois, que o filme era devagar. E depois deslanchou o filme numa tranquilidade boa na trilogia. Vamos ver se agora. Verdade. Eu acho que eu vejo como um problema muito grande, porque o que eu sempre falo? O livro, uma HQ, ela é uma mídia diferente do cinema. Então você acaba tendo que criar coisas pro cinema pra preencher um vazio, pra poder fazer o filme render mais. Enfim, é coisas do cinema mesmo. Você pega um filme, um filme baseado num livro como O Hobbit, por exemplo, que é um livro só, separa ele em três filmes de 2 horas e 15, é complicado. Eu sinceramente... Não, isso é... E se você for olhar As Duas Torres, que pra mim é o melhor filme, não é o Retorno do Rei, e é o melhor livro, eles reduziram de uma forma absurda pra caber em um filme só. Agora o Hobbit, que é menor do que os livros, eles vão estender? Poxa, aí vem complicado. Aquela questão da forma. Tudo no cinema tem que ser uma trilogia. Virou uma bosta isso aí, né? Realmente é uma forma de você realmente, cara. Tudo tem que ser uma trilogia. E a forma também de encher o cofre. É uma forma que encheu o cofre. É complicado. Eu tô muito ansioso, mas eu acho que o melhor do ano pra mim vai continuar com Skyfall. Talvez o Detona Ralph tire dele, né? Mas vamos ver se Detona Ralph no Brasil só ano que vem. Lembrando que Detona Ralph no Brasil só em 2013. Vem cá, e vocês acharam de Origem dos Guardiões? Cara, eu não assisti e ouvi falar bem. Eu assisti ontem, cara. Okay. Origem dos Guardiões, cara. Achou o quê, Paulo? Cara, eu me vi em casa, lá com 7 anos de idade, mãe contando as histórias de infância, cara, pra mim, cara. Eu vi com muito preconceito, primeiro, porque eu acho que filme da DreamWorks é só Shrek e Como Treinar Seu Dragão. O resto é tudo uma bosta. E na dublagem ainda coloca os atorzinhos da Globo pra dublar. Sempre quando eles usam recurso atorzinho da Globo pra dublar o filme, eu já imediatamente me vem aquele aroma de merda. Não, cara, você pode... Então eu vi com muito preconceito. Não, tem um personagem no filme que você vai achar muito decente, que é Sandman. Ah, é o Sandman, cara. É aquele assassino dos filmes de terror antigamente? Não, cara. Olha, é um Kratos pra criança. Olha só, sério. Sem brincadeira. Realmente é isso aí mesmo. O Sandman é o Kratos infantil, cara. Pra mim, ele é o segundo mais fodão ali, cara, na história toda. Eu acho que esse ano não foi um ano pra animação muito boa. Talvez esse tá salva, né? Porque o Eu sou fã da Pixar e fiquei muito decepcionado com o filme dela desse ano. Achei muito simples, apesar de bom, né? Quem sabe esse filme aí não me surpreende. Pois é. Esse ano a gente teve o Madagascar 3, que pra mim não fedeu nem cheirou. Que desde um é uma aposta. O 1 ainda tinha aquela... Não sei, velho. Era novidade. É muito ruim, velho. É muito ruim, não. Mas realmente, se assistir hoje, ele não é muito bom. E teve o Brave, que assim, eu acreditei até o último momento que ele seria uma animação legal. Eu achei que ia ser foda. E é legalzinho, mas não é um filme da Pixar. É um filme da DreamWorks, velho. Sabe o que, eu lembrei disso daí? Eu lembrei de Irmão Urso. Exato. Foi exatamente. Eu assistindo, eu também lembrei de Irmão Urso. Tanto que eu comentei com a minha esposa. Falei, nossa, a história tá igual o Irmão Urso, cara. Agora, avalie a minha decepção. Eu vi ele no cinema e no cinema 3D. Nossa! Porra, caralho. Avalie minha decepção. O cinema em si, esse ano, como a gente falou, não teve lá muitos lançamentos. Teve outros filmes menores, teve o Legado Bourne, por exemplo, que muita gente apostou demais nele, e também foi um filme que não superou os originais ali, né? Não superou os originais. Pelo que eu li desse Legado Bourne, tipo, ficou uma coisa totalmente nada a ver, é um cara novo, que sofre uma lavagem tipo a do Bourne lá dos primeiros. E aí veio a confusão toda, não entendi nada. Missão Impossível foi esse ano também? Foi. E foi um comercial gigante da BMW também, né? Foi, um comercial gigantesco. Mas é um filme bom. Eu gostei. Pra passar meia hora assistindo, serve. É um filme... Sessão da Tarde. Cara, realmente, Missão Impossível é filme de Sessão da Tarde de verdade, cara. Verdade, mas... vale a pena ver um pouco depois de Sessão da Tarde. Bom, mas isso só mostra o quanto 007 é foda. Pode falar que ele é velho, pode falar que ele é ultrapassado, mas ele come esse filme da Identidade Bourne e o Ethan Hunt com pão. Come com pão. A gente tá... Vamos continuar com esses comentários mais rápidos. A gente também teve a Branca de Neve, o Caçador, que é o lindo Thor. Uma bosta. O MIB 3 também, né, cara? Teve o MIB 3. A gente tá fazendo esses comentários rápidos só pro ouvinte ter noção de que não tem como a gente falar detalhadamente de todos os filmes. Tem um em especial que é o John Carter, que, tipo, foi o... Entre Dois Mundos. John Carter entre Dois Mundos. Foi a aposta da Disney, né? Foi a aposta da Disney. Foi um tremendo fracasso. Fiasco total, cara. Fiasco total, e é um filme bom. Hã? É um filme bom, é um filme legal. Tipo... Não tá vendo. Então, cara, foi um filme bom, um compilado de seriado e fez o filme. Foi o alvo. Não, é porque eu achei ele um filme bom. É um filme de Sessão da Tarde também, é uma aventura muito normal, muito comum. Não tem nada que surpreenda. Mas foi um filme bom. Também a animação era do Gelo 4, que também pra mim já era pra ter acabado. Com certeza. A única coisa boa que tem na era do Gelo do 4 é o Tigre Dentado. Diego, né? Ai, meu Deus! Agora, eu deixei esse filme por último, porque esse filme em especial instalou a adolescência minha, do Patrick e do Diego Mendes. American Pie, O Reencontro. Não embalou minha adolescência, não, velho. Não, velho? Que isso? A gente assistiu isso aí. Ah, vai falar que você não assistiu, cara. O único que eu assisti foi O Casamento. A gente viu no cinema. Não viu... Você viu com outro Patrick, não foi comigo, não, velho. Foi. Eu tava, você e a Carla. E a Carla começou a falar com nós porque a gente... Então, o 3. O 3. Casamento. Exatamente. É, O Casamento. Não, foi o único primeiro campanha que eu assisti. Foi ele. O Patrick, se eu não tô enganado, a gente assistiu na época que tinha TV a cabo lá. Exato. Foi você que gravou. Não gravei, cara. Eu não assisti esse filme, velho. Velho, você quer ter má comigo? Ih, agora, tá vendo? Tá negando as suas raízes, velho. American Pie, O Reencontro, trouxe aqui a sensação nostálgica de você relembrar a sua adolescência. Vocês concordam comigo, o Paulo e o Fernando? Eu concordo e ainda falo o seguinte, aqueles outros American Pie que fizeram não são American Pie, cara. Eu só assisti, se eu não me engano, o primeiro. Pra você ter uma ideia, a única coisa que me faria assistir esse American Pie era só a Lily. A Lily. Que é a atriz que faz o How I Met Your Mother. O filme foi bom sim, cara. American 4, sim, cara. Então, isso. Acho que também não tem tanta coisa pra gente falar mais. A gente pegou os filmes, assim, os principais lançamentos, fizemos um comentário em cima. Se você tem algum filme que foi lançado pro cinema esse ano que te agrade e que a gente não comentou, só deixar aí nos comentários. Considerações finais, Paulo Henrique? Filmes bons que vão ser lançados esse ano ainda. As Aventuras de Pi, esperar o Hobbit, cara. Pois é, bacana. Fernando, considerações finais? Concordo com o PH. O pessoal espera aí agora em dezembro, que eu acho que vai ser o campeão mesmo do ano. Vai bater até Vingadores, talvez. Eu não consigo olhar pro Hobbit com esse otimismo todo. Eu espero que seja um bom filme, viu? Eu não sei se é porque é coisa de fã mesmo, esperar no, depois dos livros, então. Mas espero mesmo que o filme seja bom. É. Considerações finais, Diego Mendes? A minha consideração final, eu estou doido pra poder ver o 17, pra ver se é isso tudo mesmo que estão tá falando dele. Já esperando, já também, além de ser um pouco fanboy de 17. No mais, os filmes foram mesmo Vingadores. É, eu gostei do Batman, gostei do Homem-Aranha, mas o top até o momento, no momento, tá sendo os Vingadores. Também porque não assisti o 17. Vamos ver ainda. E esperar esse o Hobbit pra ver se ele vai ter pelo menos uma história interessante, pra ver se vai agradar mesmo do jeito que tá dando a expectativa que vai ser. Patrick Murta, deleite-nos com as suas considerações finais. Cara, esse ano eu só tive decepção, velho. Só decepção. Muito filme que eu esperava. Não me agradou, foi aquém do que eu esperava. E justamente os filmes que eu esperava menos me agradaram. Porque os Vingadores me agradou demais. E quem ouviu o podcast sobre os Vingadores viu eu falando que eu tava muito com medo, que, com muito receoso, achando que não ia sair nada e queimei a língua. O 007 eu fui assistir porque eu sou fã, mas com a expectativa lá embaixo por causa do Quantum of Solace. Me surpreendi. Agora, filmes que eu esperava muito mesmo. Poxa, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, o próprio Batman. Sinceramente, eu saí com umas expectativas muito altas e não foram atendidas. Eu acho que isso vai acontecer com o Hobbit e é um sinal de que o mundo realmente vai acabar. Porque esse ano o cinema foi, principalmente os blockbusters, foram esquecíveis, na minha opinião. Eu tenho só que completar o que o Patrick falou, cara. O cinema esse ano, pra mim, ele não foi tudo que eu esperava. Todo ano eu vejo os trailers. Pra você ter ideia, eu tô com uma expectativa muito mais baixa de 2013 do que eu estava a essa altura do campeonato sobre 2012. Não, é de complicado. Eu acho que esse ano, Abraham Lincoln, cara, eu cheguei a falar no Facebook que Abraham Lincoln talvez fosse o único filme de real criatividade desse ano. E foi uma bosta. Foi um filme tão. Cara, podia ter sido um filmão, mas eles pegaram o Abraham Lincoln e transformaram ele no Superman, velho. Porra, é um Superman Jet Li. O cara quebra uma árvore numa porrada só, velho. Eu falei, puta que pariu. A gente pode aceitar vampiro que brilha durante o dia. Você não pode aceitar o cara que... Cara, eu não aceitei. Eu não aceito até hoje. Inclusive, eu tô muito puto porque a saga Crepúsculo acabou, mas nós teremos 50 tons de cinza no cinema ano que vem. Não! A merda não vai acabar. Essa merda vai continuar. É uma coisa muito pior. Sangue quente. Sangue quente. Mas sangue quente, eu vi o trailer. Vai defender. Não, eu tô levando. Se for pra pegada quente de comédia. Exato. Mas vai ser um filme de comédia, cara. O Sangue Quente. Meu medo era colocar o zumbizinho apaixonadinho. Eu até falei no podcast sobre vampiros disso. Que eu lá até então achava que ia ser um Crepúsculo zumbi. Mas se for uma pegada mais comedinha, é até aceitável, cara. Isso. Eu tô levando o Sangue Quente como filme de comédia. Eu também. Pelo menos eu vi na estrela. Enfim, 2012 foi um ano de médio a ruim pro cinema, na minha opinião. Pô, mesmo com Vingadores, cara? Uma andorinha não faz verão, praga. Eu queria agradecer, cara, a presença novamente do nosso amigo Paulo Henrique de Andrade. Obrigadão, cara. A gente espera que você participe de outros casts. A gente vai estar convidando a galera aí. E sério mesmo, obrigadão. Ah, cara, obrigado eu, cara. Já falei que sou fã de vocês. E tô aí, cara. E é só chamar que eu tô aí, cara. Deixa o seu jabá aí, Paulo. Bom, se quiser me procurar, me procura no Facebook, PH de Andrade. No Twitter, PaulãoBRX. E me procura também no Turbulência Nerd. turbulencianerd.com.br. Show de bola, rapaz. Agradecer também ao nosso amigo Fernando Pimentel, o nosso ilustríssimo ex-ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte. Valeu, que agradeço a vocês, velho. Obrigado pelo convite e um abraço a todos. Tornando fã de vocês também, e aí a Turbulência com o Paulo Henrique. Fala nisso, vocês tiraram a virgindade dele, cara, de podcast. Olha só, rapaz, somos maus elementos. Não foi bom. Olha, é raro, hein, a primeira vez ser boa, hein. Algum site, algum endereço? Deixa já? Deixa o seu jabá aí. Olha, tudo se resume mesmo ali na minha página lá no Facebook, Fernando Lazzarini. Então lá tem os tópicos, o Cine Geek com Pipoca, o evento Nerd Serra, que eu estou tentando promover aqui em Serrinha, o primeiro evento nerd do povo serriense. E tinha também sobre a Casa de Games, que eu tinha antes. Então é procurar só Fernando Lazzarini lá no Facebook, vai ser adicionado e vai ter bate-papo lá também com a galera. Olha só, um comentário. Show de bola. E se o ouvinte quiser deixar um comentário no nosso podcast, onde que ele entra, Thiago? Ele entra no mexidãorocks.com.br, escolhe o podcast que ele vai ouvir, que ele quer comentar, e deixa lá o seu comentário. E se ele quiser deixar um comentário na nossa página no Facebook? Ele, Thiago, vai entrar no facebook.com/mexidãorocks. E se ele quiser entrar no nosso Twitter? Seria no @mexidãorocks. Muito bem, deixa seus contatos aí, Thiago Mendes. Se você quiser me abraçar, olhar pra mim e festejar comigo à noite ao luar, é só você entrar no facebook.com/ThiagoMendes. Que merda é essa? Festejar à noite ao luar? Lobisomem agora? Nossa, eu sou muito gay, cara. Pô, não. Eu tô expressando o poeta que existe em mim. Meu Deus. Eu sempre não comento nada pra ele, pra quem sabe um dia ele perceber a merda que ele tá fazendo. Diego Mendes. Se você quiser comemorar o luar com o Diego Mendes, como é que o Não, comigo não comemora o luar caralho nenhum, não. Aí fora, comigo não tem nada de comemorar o luar, não, rapaz. Nós dá é tiro na lua. E como é que é, Diego? Não, comigo é o trem mais seco mesmo. É facebook.com/DiegoMendes. E o Twitter? @DiegoTMendes7. Muito bem. Se quiser falar comigo, que é improvável, acessa lá o facebook.com/patrickmurta ou @patrickmurta no Twitter. Hoje vai ter comentários, Thiago? Nós vamos fazer uma compilação de todos os comentários no último podcast do ano. Aí a gente vai fazer um lembrete, vai mandar um abraço pra todo mundo. E no mais é isso, galera. A gente agradece aí a paciência de todo mundo. Até mais. Até mais, valeu, beijo. Falou, gente. Até mais. Até mais, abração. Entendeu? Pois é. Que horas são agora aí, Fernando? 11h04. Aqui é meia-noite e 3, né? Tá vendo, cara? É porque aqui, na verdade, eu moro no interior. Aqui eles não têm horário de verão. É, aqui a gente tá sem horário de verão. É, não. Não, a cena dele tirar a roupa no meio do mato, cara. Olha, abaixa o faixa aí, que é. Olha aí. Que é isso aí? Ô, Paulo, dá um jeito aí, ué. Ué, cara, é só ficção, cara. É ela com isso e eu. Não precisa comentar. E você quietinho, senão você apanha. Isso. Eu fiz ele assistir Gabriela porque ela parecia pelada. Olha aí. Nossa, gente, só explicando, essa é a Kelly, né? A esposa do Paulo. É. Isso. Fazendo a pontinha aqui no nosso Mexidão Cast. Tô enxeridando só. Dando uma enxeridada. Enxeridada, existe essa palavra? Não sei. Não, vai entrar no dicionário do Mexidão, cara. Isso, entra pro Mexidão Book. Isso. Bom, olha aí. Voltando aqui a vaca fria, peraí. Depois disso, minha esposa até me deu um perfume do 007 tudo, depois disso aí, cara. Mas eu pensei que era... Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso, hein? Quer ver o que ela vai falar, cara, sobre isso? Fala aqui, amor. Eu Participação pensei... especial de Kelly. Não, eu pensei que era masculino e era feminino. Aí, eu, na hora de entregar, eu também escondi o guio e dei esse mesmo. Aí depois... Ô, Kelly. Kelly. É a Mônica. Quando ele usa o perfume, ele faz... Meu nome é... Ela me bota um perfume de bom de guio, cara. Mônica. Olha aí, velho. Olha aí, rapaz. Mas pelo menos ficou cheiroso, né? Já que não é bonito, pelo menos cheiroso, né? É cheiroso. Eu sou bonito, cara. Mamãe me diz que eu sou, cara. Agora eu vou falar com você. Eu falei da Alicia Silverstone. Cara, na época do filme, puxa vida, no auge da minha adolescência. Foi foda. É naquela lourinha de couro. Foi... Mas também não ficou ligado no, nos mamilos do Batman, não foi? Confessa, Patrick. Confessa, Patrick. Era em outros mamilos. Era a Alicia Silverstone. Era armadinha. Enfim, vamos em 2012. O que mais teve em 2012 do cinema? Vamos mudar de assunto, cara? Eu só... Gente, esse negócio do Titanic foi tão sério, mas tão sério, que eles fizeram aqueles caras que descobrem mitos, sabem? Eles até descobriram, eles fizeram um episódio só pra desvendar se o Jack morreria ou se ele não morreria, se fosse uma situação real. Uma extrema coincidência justamente na época do relançamento do filme nos cinemas, né? Uma coincidência, não teve jabá, não teve nada, né? Eu até vi isso aí falando na internet mesmo, e inclusive eles descobriram que a mulher foi uma tremenda filha da puta e deixou ele morrer sozinho. Porque dava pra ele ficar lá assim. Eu vi esse lance, cara, é muito desgraçado, a Kate Winslet sacaneou ele, cara. É.